você não tá me entendendo. A voz do paredão. Alô, Adailson C10, Israel Divulgações. Piranha safada gostosa que gosta de levar, tá brotando no baile do Borel na intenção de dar sentada. Piranha safada gostosa que gosta de levar, tá brotando no baile do Borel na intenção de dar sentada. Brotou no baile do Borel, essa tudo toma vai. Brotou no baile do Borel, essa tudo toma vai. Toma safada, vai tomar tapa na cara. Vai tomar safada, vai tomar tapa na cara. Alô, René C10, Thiago Negão, alô lindo central, meu parceiro Danilo. É a voz do seu paredão. Piranha safada gostosa que gosta de levar, tá brotando no baile do Borel na intenção de dar sentada. Piranha safada gostosa que gosta de levar, tá brotando no baile do Borel na intenção de dar sentada. Brotou no baile do Borel, essa tudo toma vai. Brotou no baile do Borel, essa tudo toma vai. Toma safada, vai tomar tapa na cara. Vai toma safada, vai tomar tapa na cara. Brotou no baile do Borel, brotou no baile do Borel, Moral de Ibicoara.